Sierra Vitor 366, aproxima do R9. Afirmativo, após o TAP, Sierra Vitor 366, R9. Então, 392, chame o centro de controle de área, 12685. 2085, obrigado. Para o 394, Lecolos 38, chama controle em 119.35, boa tarde. 935, boa tarde, mando mesmo. Atualmente. Controle Salvador, boa tarde, ao gol 394. Gol 394, esse é o controle Salvador, está em contato radar. Gente. Romeu Alfa Tango Charlie, passa nível 120, chame o centro de controle de área, 1288. 1288, Alfa Tango Charlie, obrigado. Ponto de espera da Taxi Hotel. Só modificando sua saída, será da El, Leda e Leus. Da El, Leda e Leus. Uno 333, decolado aos 41, chama agora o controle em 119.35, uma boa tarde. 119.35, obrigado, boa tarde. Controle de Salvador, gol 333, 1500 pés na Goligosa. Gol 333, controle, contato radar, câmbio. Vente. Uno 648, Duna, localizador, cheque o trem, torre 1186. 1-648. 648, centro do tráfego, informe checado, pista 10, o vento sul, coma 19, 648. 648, baixado, checado. Tem pouso livre, pista no zero. Os primeiros 90 metros, os primeiros 90 metros impraticáveis é no 648. 48. Salvador, boa tarde, eu fosse aéreo 336, até o ponto de espera do hotel pro. Uno 336, boa tarde, mantenha o ponto de espera no 336. Mantenha o ponto de espera, fosse aéreo 336, informa que decola do hotel quando autorizado. Ciente, declarado hotel. Temos um tráfego na final para pouso após ser autorizado, no 336. 336. Uno 394, chame o centro, Uno 288. 288, Gol 336, autorizado a alinhar e manter a partir da interseção hotel, fosse aéreo no 336. 336, autorizado a alinhar e manter a partir do hotel. Voo no 648, solo aos 45, libere pista direita, chame solo frequência no 219. Direita 219, igual no 648. Devido ao tráfego à frente, chame o centro de controle de área 1288, caso negativo, retorne essa frequência, igual 1333. Sabe receita 190, chame 1288. Caso não consiga contato, você torna com controle. Obrigado, bom domingo. Bom voo. Alfa, Índia, o gate 01. Alfa, Índia para o 01, agora 648. Salvador Azul 4064, cliente da Quebec descendo para 150 na Mari. Azul 4064, esse é o controle Salvador. Via, chegada a Mari, desça para 2000 pés com 1012. Via Mari para 2000 pés, 4064. Sierra Victor 366, TAS 3154. Quem checa o trem, torre 1186. 186, obrigado, até a volta. Até. Infelizmente é um patar. Boa tarde. Salvador, muito boa tarde, Força Aérea 1336, decolando da EL. Sério no 336, esse é o controle Salvador, meu cordial, contato radar. Graus 89, TAN 3154. Livre pouso na 10 para o TAN 3154. Só os 90 metros indisponíveis? Isso, só os 90 metros. Sente. Salvador, Força Aérea 1336. Prossiga, Força Aérea Brasileira 1336. A possibilidade de voar direto coral? O Força Aérea 1336, nós só poderemos autorizar o seu voo para coral se o senhor modificar o nível de voo para 1.40, já visto o limite vertical dessa área terminal, confirme. Então a gente modifica para 1.40. Positivo. A partir de agora, o nível será 140. O senhor está passando 065, hora certa, 1753, autorizado Coral. Direto Coral. Salvador, boa tarde, Stan 3154, Leblon. 3154, boa tarde, autorizado táxi Alfa Índia, gate 02. E Alfa Índia para 02, Stan 3154. Guardião 01, boa tarde. Desvio? Não, estamos apenas nos ajustando agora a proa para o 366. Ah, positivo. Eu autorizei via chegada à mar e não confirmei nenhuma aproximação à RINAV. O senhor está solicitando agora, confirme. Ok. Afirmativo. E nós realmente deixamos de fazer a solicitação e estamos realmente solicitando agora o 3, a RNAV da 10, então, aprovando o 366. Gente, azul 4064, desça para 2500 pés, ajuste 1012. 2500, 1012, 4064. Obrigado, desculpa pela omissão. Fora do solo, saindo direto para o de Lauro de Freitas, o vento 170 graus, 10 nozes, Guardião 01. Não bloqueio, 366, estabilizando final RNAV azul 4064. Azul 4064, complete final RNAV, chame torre 118.6. 18.6, completando, obrigado, 4064. 01, gente, inicialmente sobrevoará a região de Lauro de Freitas, confere? Afirmativo, deve estender até no máximo busca mina. Ok, não me escuta então, reporte para o retorno, Guardião 01. Escuta permanente, reportará para retorno, 01. Torre Azul 4064, final RNAV da 10. Cruza 3000, ainda não avisa. Gente, continue na aproximação, pista no zero, informe com a pista vista, os primeiros 90 metros impraticáveis, o vento é sul com 10 nós, Azul 4064. 64, reportará vista. Boa tarde, são 3193. 3193, boa tarde, nível 360 Galeão, Guaxicópio. Perdão. Com 2.4064 estabilizado. Livre pouso, pistão no zero, vento sul com 8 nós, azul 4064. Achar checado, livre pouso, 4064. 3193, foi copo? Chega! 3193, autorizado Galeão, nível 360, pelo Pesulo 14. Decola da 10, com curva direita, saída da L, transição Blast, controle 119.35, transponda 5410. Autorizado Galeão, nível 360, Pesulo 4, decola da 10, curva direita da L, Blast. 19935 e o transponder 5410, TAM 3193. 3193, correto, reporte para push acionar a gate 05. Forçará. Zulu 4064, solo às 18 horas, libera direita, chame solo 1219. 219, ao livrar, 4064. Obrigado. Nada. Solo azul 4064, pousou livrando na 24. Solo 064, utilizado táxi Alpha Juliet Gate 09. Alfa Juliette para 094064. Eu acho que o máquina informa é guarde e é coordenação junto ao centro. Salvador, boa tarde, web 6703, informação Quebec, para Brasília, nível 340, sua posição é o gate 8. Excelente, quase copo. Aguardar. Lógico, a Mike uniforme autorizado a acionar, confirme pessoas a bordo. Gente, para táxi, chame torre 1-8, decimal 6. Faltando, lógico, a Mike uniforme. Para cópia. O EB 6703 está pronto. 6703 autorizado Brasília, nível 340, pelo UP Zulu 17. Decola da 10 com curva direita, saída pole, transição ofito, controle 119 decimal 35, transponda 5430. Nível 340 está aprovado para Brasília via UP Zulu 17. Decola da pista 10, pela curva direita. Perfil gole, transição ofito 119 decimal 35 ao controle, aloca 5430 no transponder 6703. Objeto 6703, correto, reporte para push e acionar. Reportará, obrigado, senhor. Livre táxi, reporte para cruzar a pista 17, Oscar Mike no forme. Reportará para cruzar. Não, guardião 01. Prossiga 01. Tá em buraquinho, patrulhamento litorâneo 2003, se possível cruzamento da 28. Concluiu o cruzamento, guardião 01. Confirma, está autorizado? Autorizado, informe ao concluir o cruzamento, guardião 01. Informará ao concluir, grato 01. 0151, Alfa Vitor, despacho da mata com 2 a bordo, 3 horas de aproximação. Acionamento táxi chame com Alfa Vitor Juliette, correto para acionamento e táxi chame torre 1-8, esse momento. Eu estou acionando 8-6, bom pedido. Autorizado cruzamento e táxi via Quebec, Mike. E para cruzar o pátio 1, chame Sol 1209, Oscar Mike uniforme. Salvador, é o voo 1-6-4-9, informação Quebec. Voo 1-6-4-9, confirmando nível 1-4-5 para Ilhéus, agora de cópia. E poderia ser o 200, por gentileza. Projeto 200 para Ilhéus, agora de cópia, voo 1-6-4-9. Obrigado. Pede a prevista, por gentileza? É prevista gole e vão após Ilhéus. Obrigado. Correção da El. Da El após tirar a tilha. Obrigado.